Shalom, shalom, graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar hoje a leitura do nosso livro A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcon, leitura autorizada pela editora BV Books. Hoje nós vamos estar lendo a parte 2 do livro, comprometendo-se com a resolução. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 13, 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Hoje nós entramos no capítulo 4, e o capítulo 4 diz: decida ser um homem de responsabilidade. E repita: eu solenemente assumo, diante de Deus, a responsabilidade por minha esposa, meus filhos e por mim mesmo. Quando você se tornou um homem? Você conseguiria responder essa pergunta? Foi quando você aprendeu a dirigir um carro? Ou quando você conseguiu o primeiro emprego? Foi quando você saiu de casa? Alguns se perguntam se foi quando eles se casaram ou quando tiveram sua primeira relação sexual. Outros pensam se foi quando chegaram à idade de votar ou de lutar pelo seu país. Os homens muitas vezes não têm certeza. Essa nova geração de homens, hoje na casa dos 30, ainda se pergunta se eles realmente já se tornaram homens. E se alguém lhes disse que já são homens, eles não sabem o que isso significa. Essa frustração é comum em nossa cultura confusa, que deixa os homens com mais dúvidas do que certeza. Mas a palavra de Deus nos dá uma visão clara do momento que um menino passa para a maturidade e do que isso significa. Saber isso pode não só ajudar a nos compreendermos melhor, como também pode ajudar os nossos filhos a se tornarem homens seguros. Chegar à vida adulta é um processo que ocorre em dois momentos. Puberdade é, obviamente, o ponto de partida que Deus estabeleceu biologicamente para marcar o primeiro estágio da masculinidade. Quando Jesus tinha 12 anos de idade e seus pais acidentalmente o deixaram em Jerusalém após a Páscoa, sua reação foi ficar sozinho. Ao ficar sozinho, foi que ele estava na idade adulta. Ao voltarem para procurá-lo, eles não o encontraram em um beco brincando com outras crianças. Eles o encontraram no templo, tendo conversas de adulto, assentado no meio dos doutores e ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que ouviam admiravam sua inteligência e resposta. Isso está em Lucas 2, 46, 47. Sua mãe, aflita por ainda considerá-lo um menino, disse: filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele respondeu: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Isso está em Lucas 2, 48 e 49. Embora Jesus estivesse entrando na puberdade, o processo de desenvolvimento mental, social e espiritual para a vida adulta já havia começado. Ele crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2,52. Ele continuou amadurecendo seu pensamento, seu corpo, sua comunhão com Deus e seu relacionamento com os outros. Ele estava se tornando um homem. Na comunidade judaica, hoje, quando um menino chega à puberdade, em torno de 13 anos, a cerimônia chama Bar Mitzvah, marca a passagem da infância para a vida adulta. A palavra hebraica bar significa filho de. Mitzvah significa lei ou mandamento. Durante uma cerimônia de bar mitzvah, o pai do menino e outros homens de confiança recebem-no na vida adulta, abraçam-no e permite que ele leia em voz alta as escrituras do Antigo Testamento. Depois disso, ele está pronto para aprender e obedecer os mandamentos de Deus por conta própria, como um filho da lei. E seus pais o consideram apto a responder por seus atos e seus próprios pecados. Depois disso, ele é considerado maduro o suficiente para adquirir propriedades e se casar. Ele entende que, a partir daquele momento, é necessário assumir a responsabilidade por sua própria vida ao agir como um homem. Este rito de passagem deixa claro para todos os envolvidos que o menino amadureceu. A Bíblia também revela outro momento que marca a chegada da vida adulta. Se é na puberdade que a vida adulta começa, muitas passagens indicam que aos 20 anos de idade, o rapaz pode ser considerado adulto diante de Deus. Para explicar, primeiro, quando no Antigo Testamento os filhos de Israel tiveram que deixar sua contribuição financeira durante um censo, Deus exigiu de cada homem de 20 anos para cima. Você pode ver em Êxodo 30:14. Segundo, quando fizeram os votos para ajudar a financiar o santuário, Deus afirmou que os homens deveriam contribuir mais. E ele identificou como homens da idade de 20 anos até a idade de 60. Está em Levíticos 27, versículo 3. Terceiro, as pessoas que Deus considerou aptas para lutar na guerra de Israel eram homens da idade de 20 anos para cima. Está em Números, capítulo 1, versículo 3. Quarto, e quando Israel pecou e blasfemou contra o Senhor, os homens que foram responsabilizados e punidos severamente por Deus foram novamente os de 20 anos para cima. Você pode encontrar em Números 14, versículo 29. Assim, aos olhos de Deus, cada lição e preparação necessária para que um menino se tornasse um homem inteiramente responsável deveria acontecer durante esse período de cerca de 7 anos, entre a puberdade e os 20 anos. É possível tornar-se um adulto responsável antes dos 20, mas depois dos 20... a desculpa. Essa expectativa de responsabilidade deve orientar e influenciar o nosso pensamento hoje. Portanto, isso significa que a primeira resolução, se você tiver 20 anos ou mais, traz algo muito importante para você. Repita novamente: eu solenemente me determino, diante de Deus, a assumir total responsabilidade por mim mesmo, por minha esposa e pelos meus filhos. Independente de estar casado ou não, e de ter filhos ou não, você é um homem. E como homem, Deus te chama para viver um padrão excelente e oportuno, o dele. Um padrão de iniciativa, autocontrole e vontade de aceitar seus papéis na vida. A grande expectativa para que certos atributos tornem-se uma parte fundamental do seu ser. Para ser um homem de verdade, é necessário assumir o papel de adulto, marido, pai, trabalhador, vizinho e qualquer outro papel que você tenha escolhido assumir. Mas o que significa assumir a responsabilidade de ser homem? Como você reconhece em si mesmo? O que você deveria buscar e como Deus vai te ajudar a diminuir a distância que existe entre você, onde você está e onde Ele quer que você esteja? Nesse capítulo, gostaríamos de mostrar 7 atributos apresentados na Escritura que define o que é verdadeiramente ser homem e como isso deve acontecer. Esses atributos devem se desenvolver em cada menino à medida que ele se torna um homem. E cada homem, independente da idade, precisa encontrar dentro de si esses mesmos atributos e vivê-los. Leia a seguir. Primeiro atributo, um homem aceita a sua masculinidade. Ser masculino é geralmente associado a ser viril. Mas, na verdade, o ingrediente principal é a força. Desde a infância, Deus colocou um desejo dentro de nós, o de ser forte. Um menino não dança na frente do espelho. Em vez disso, ele flexiona seus músculos. A competitividade natural e a agressividade dos homens são muitas vezes um teste de demonstração da sua força. Mas como Jesus, todo homem também precisa desenvolver a força moral, mental, social e espiritual. Isso porque todos os nossos papéis na vida exigirão maior força para ser cumpridos. Se os homens não têm noção da sua própria força, eles nunca se arriscarão a fazer coisas difíceis, como liderar as suas famílias, lutar por seu país ou enfrentar o mal. Ao invés disso, eles tornarão irresponsáveis, passivos e covardes, que são facilmente influenciados e desistem quando estão sob pressão. O apóstolo João escreveu: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. 1 João 2, versículo 14. O oposto de masculinidade é feminilidade, que significa maciez, beleza e delicadeza. É o complemento perfeito para a masculinidade. Deus intencionalmente fez a mulher mais fraca em alguns aspectos, para que o homem a visse como porcelana frágil ou joia fina. Não como objeto de posse, mas como um bem valioso, a ser sempre tratado com honra e carinho. O apóstolo Pedro escreveu: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Isso está em 1 Pedro 3, versículo 7. Pedro não disse que as mulheres são fracas, e sim mais fracas em relação aos homens. Ironicamente, a nossa cultura feminista passou décadas dizendo às mulheres: levantem-se e sejam fortes. E aos homens: sentem-se e fiquem quietos. Apesar disso, cabe ao pai apresentar seu filho à vida adulta. É ele quem deve desafiá-lo a aceitar sua masculinidade e ser como Jesus e tornar-se física, social, espiritual e mentalmente forte, andando, agindo e conversando como um homem forte. O rei Davi disse ao seu filho Salomão: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. 1 Reis 2:2. Portanto, se você é um homem de 20 anos de idade ou mais, saiba que Deus te considera homem. Mas para obedecê-lo e ser fiel a ele até o fim, você deve agir como um homem, aceitar sua masculinidade e entender o mandamento dele: seja forte. Josué 1:9. Sendo assim, como homem, não desista nos momentos difíceis. Quando tudo parecer contra você, não fuja. Quando você cair ou falhar, como todos nós falhamos, assuma seus erros, volte atrás e não ignore suas responsabilidades. Quando o inimigo atacar, seja forte, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6:13. Continue fazendo o que é certo e lute pelo que é verdadeiro e nobre. Você deve obedecer à palavra de Deus que nos diz: portai-vos varonivelmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16:13. Essa é a nossa responsabilidade como homens. Essa é a prova de nossa fé. Segundo atributo: um homem fala e age com maturidade. O apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. A mudança precisa acontecer quando um menino se torna um homem. Ele deve deixar a infantilidade e a ingenuidade. Apegar-se à infância, na fase de transição, é correr para a direção oposta. A síndrome de Peter Pan é um termo moderno muito utilizado para descrever os homens imaturos que se recusam a crescer. Pelo fato de os anos de adolescência muitas vezes serem desperdiçados e dos pais serem ausentes, os jovens desta geração não sabem por que estão aqui e nem o que Deus quer que eles se tornem. Com isso, eles vagam por uma vida sem objetivos, mergulham em entretenimento e se preocupam mais com o fim de semana do que com a eternidade. Ao invés de serem homens responsáveis, que honram sua palavra, são descompromissados e dependentes de suas mães. Diferentes das gerações anteriores, essa não está se sobressaindo nem liderando nada. Os rapazes estão passivamente vendo as mulheres da sua idade passarem à frente na sala de aula e no mercado de trabalho. Eles perdem a oportunidade de iniciar conversas sérias com os homens sábios, pois ficam com tolos nos bares da vida. Eles pensam em agradar a si mesmo, desperdiçam seu tempo e não fazem nada para melhorar a sociedade atual ou para educar as gerações futuras. Eles são estorvos para suas famílias. Às vezes, é um homem de 30 anos de idade que não para de jogar videogame para ler para seus filhos. Ou é um pai de 40 anos que não conversa com a sua filha adolescente, que sofre porque ele não pode deixar de assistir uma partida de futebol. Ou ainda, um pai que não vai à igreja com a sua família porque ficou acordado até tarde assistindo a programas de televisão que só reforça a sua imaturidade. Muitos homens querem liberdade, recompensas e privilégios de masculinidade, mas também querem a responsabilidade de uma criança. Eles querem intimidade com suas esposas, mas sem amá-las como Deus instruiu. Querem ter o respeito dos filhos sem investir o tempo dado-lhes, dando-lhes disciplina. Querem status no trabalho sem se mostrar íntegros e honrados para tal. Mas se queremos ser homens, temos que fazer com que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, como está em Efésios 4, 14 e 15, onde acabamos de ler. Pensaremos e falaremos palavras de homens maduros e não de adolescentes. Como Paulo desafiou os primeiros cristãos, irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está em 1 Coríntios 14, versículo 20. Todo homem precisa identificar os traços de infantilidade e deixá-los para trás. A infância veio e se foi. É hora de se arrepender de ter desejado permanecer lá e de aprender a agir de acordo com a nossa idade, buscando conquistas maiores, melhores e mais nobres. Como está em Isaías 32, versículo 8. Mas o liberal projeta coisas liberais, e pela liberalidade está em pé. Hoje, meus queridos, eu deixo esse áudio para a meditação de cada um. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.